deixa assim, como está. Qualquer coisa cê toma um café. Deixa assim, vem deitar. Tá do jeitinho que você quer. Pé no chão, sem lençol. Nosso amor bagunçou o seu cabelo. Se perder o sono, a gente faz amor no banheiro. Não dá tempo de chorar, mas se for pra chorar, chora quando for cantar comigo, no idioma de outro país. Nossa língua se prende, pena que a gente não entende o que diz. Sabia cantou, quantas noites dorme o nosso amor. Passa o tempo devagar, nasceu o sol, curte a preguiça antes de acordar. Assim. Sabia cantou, quantas noites dorme o nosso amor. Passa o tempo devagar, nasceu o sol, curte a preguiça antes de acordar. Ah, não dá tempo de chorar, mas se for pra chorar, chora quando for cantar comigo, no idioma de outro país. Nossa língua se prende, pena que a gente não entende o que diz. Sabia cantou, quantas noites dorme o nosso amor. Passa o tempo devagar, nasceu o sol, curte a preguiça antes de acordar. Sabia cantou, quantas noites dorme o nosso amor. Passa o tempo devagar, nasceu o sol, curte a preguiça antes sabia, de acordar. Quantas noites dorme o nosso amor. Passa o tempo devagar, nasceu o sol, curte a preguiça antes de acordar. Sabia cantou, quantas noites dorme o nosso amor. Passa o tempo devagar, nasceu o sol, curte a preguiça antes de acordar. Ah, é. E vai, deixa assim, como está. Qualquer coisa você toma um café.